Eu sou Alzira, da cidade de Cândido de Abreu, Paraná, e eu tenho um testemunho para dar. Eu tinha dificuldade para engravidar e eu pedi a graça na Rádio Evangelizar, no Terço da Misericórdia, para que eu pudesse engravidar e ter uma gravidez louvado sem problema. Louvado seja Deus, olha e que coisa linda. Tudo certo, eu agradeço a Deus por essa grande graça. Hoje minha filha já nasceu, está com 2 meses e está tudo bem. Agradeço a Deus e ao Cadre Reginaldo. Que Deus abençoe, filha. No interior do estado do Paraná, um grande abraço a todos vocês que me acompanham. E se você recebeu uma graça, testemunhe, por favor. Sabe por quê? Que de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas, não tenho dúvida. Mas a outra parte também é verdade. Graça recebida, graça partilhada. Quinta-feira. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aclamemos nosso Deus. Texto de hoje, quinta-feira, Mateus 24, 42, 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, e o Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer, beber com os bêbados, então o Senhor o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto de hoje fala de dois servos. E sabe, eu fico pensando que Jesus no fundo sabia que os seus discípulos, nós, os 12, não seríamos 100% fiéis aos ensinamentos dele. Jesus conhecia muito bem a natureza humana para saber que em alguns momentos nós íamos fraquejar. Por isso, ele coloca essa parábola dos dois servos para mostrar que podemos ir relaxando, descuidando a necessidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos. Fala do mau servo, concretamente, como os momentos em que eu, você, ou na história, nós nos aproveitamos da ausência de Jesus fisicamente e nos tornamos prepotentes, nos tornamos opressores. Pelas vezes é que a gente pensa, Deus não está vendo, e agimos de má fé. São atitudes que caracterizam um servo mau. Do outro lado, somos chamados a ser servos bons, prudentes, serviçais, usar da liberdade com discernimento, usar da vida com gratuidade. Senhor, fazei com que sejamos servos fiéis e prudentes. Fazei, Senhor, que a insensatez nunca esteja em nossa vida. Queremos ser discípulos bons, servos bons. Quando eu te ouvi, e sentir tua presença. Hoje é dia de lembrar Jesus Eucarístico. E uma pergunta muito básica: qual a última vez que você comungou? Ei, padre, faz tempo. Que tal você confessar e voltar a comungar? E a tua cruz já me justificou. Quando eu acreditar em tua palavra, e quando ela for a luz para meus pés, então a tua mão forte me tocará. E com poder minha vida tu renovarás. Vem com poder sobre mim e transforma o meu coração. Tua misericórdia é tão grande, ó Deus. Fortalece o meu ser, modifica o meu viver. Vem com poder sobre mim e transforma o meu coração. Tua misericórdia. Senhor Deus, quinta-feira abençoai. Abençoe aqueles que estão sentindo lá no seu interior a vontade de voltar à comunhão com Deus. Aqueles que estão inquietos e desejosos de Deus. Abençoe, Senhor. Mais do que ninguém, sabeis da fragilidade humana, então abençoe. Abençoe principalmente a pessoa que está nos acompanhando. Pedimos, Senhor, a bênção sobre a água, sinais de tua salvação sacramentais, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Recai a bênção sobre todos e durante todo este dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.